chegou a hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. I still can't figure out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. I had an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. He's tuned into your programme today because of the Strokes. Eita, feia. Nossa torcida freneticamente, terça-feira passada, perguntou por você, Nandão. Mas eu estava. Uma saudação especial aos saudosos ouvintes do Ronquinho. Um beijo. É, você não foi a Dakar, não, né? Não, não. Capital do Senegal, de onde vem essa banda aí que está ao fundo? Não, não. A orquestra Baobab, em seu novíssimo disco, lançado agora em 2008. Por falar em Senegal, dizem as boas línguas que a principal estrela do Senegal já tem datas marcadas no Brasa, agora em 2008. Nosso... Uhum. Quem é a fera, malandro? Que passa no mundo. Programa ao vivo, né? Quem é a fera? Tem tempo que ele não entra aqui, ó, mas vai entrar, quer ver? Olha só. Coloca só um pouquinho. Olha só. Só encosta. Oi, Maurício. Aqui é Yusundu. Oi, Maurício. Aqui é Yusundu. Oi, Maurício, aqui é Yusundu. Oi, Maurício, aqui é Yusundu. Sentiu a fera dando um alô? Pô. E o Sundô, que já esteve aqui e que parece que vem de novo. Mas enfim, a gente pode jogar um caôzinho, né? Pra fazer um ronca-ronca ao vivo de Dakar, capital do Senegal. Estamos ao vivo para Belo Horizonte 93.9, frequência modulada Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Rio de Janeiro 102.9, São Paulo 94.1, Uberlândia 101.9 e Vitória 105.7. O nome dessa música aqui, ao fundo, é Cabral. Eu acho que eles estão falando em português, sabia? Ah, é? É. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, o Ciúme que Orienta Desorientando, do dia 2 de setembro de 2008. A segunda música do programa, o Caboclo já começa se despedindo, mas a gente tá chegando. A Dublin, você já foi, não? Muito bom. Hein? Não. Okay. We're going home now! Good night! Thank you! See you again sometime! Above your feet! Above your feet! Mana! Ronca, ronca! Bye. side when they pulled up for us. Yeah, I was looking through the window. I was blind. I am found. Walk away, walk away, walk away, walk away. I will follow. Walk away, walk away, walk away, walk away. I will follow. Honka, honka. Pelo sim, pelo não, vote na Rose do Salão. Yo, yo, yo, yo, yo. This is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Oh, yeah. Dubbing you crazy. Rapaz, o crânio por e-mail acertou na mosca e meu zoio fez blu-blu, hein, cara? É, sabe que eu sou um cara motivado, né? Diz aí o que ele fala. É emotivo, cara, é emotivo. É motivado. É... Crânio, faz-me lembrar o Rock Alive. Maurício foi o primeiro a tocar U2 no Brasil, no Brasil. Essa é a espetacular novíssima edição do U2, que lançou os três primeiros discos, todos eles. Uma embalagem, meu amigo, de tirar pica-pau do oco, todos eles com CD a mais. Nós ouvimos a Will Follow numa versão que já tinha saído como lado B de compacto. E aqui ao fundo, é... quatro músicas gravadas no Hammersmith Palais em 1982. O Hammersmith Palais ano passado foi ao chão. Não existe mais. Gilberto Gil se apresentou várias vezes no Hammersmith Palais. Foi ao chão, vítima da especulação imobiliária que existe também lá, lógico, né? Esse é o October, lançou o Boy October e o War. A curadoria de perguntinha trabalhou loucamente durante o fim de semana para fazer a indagação de hoje da promoção com 10 ingressos individuais para a festa Ronca Ronca. Sábado agora, dia 6, no Estrela da Lapa, lançamento mundial do CD Ronca Ronca, gravado aqui no estúdio da UFM e lá no Estrela da Lapa. O CD, é bom dizer, é promocional, é de grátis. Já teve gente mandando e-mail: vem cá, é verdade que paga 50 pratas e ganha o CD? Não. Os 100 primeiros pagantes, do preço normal ali, lista amiga, preço com filipeta, o Diabo 4, os 100 primeiros levam o CD para casa e lá dentro, Nandão, confirma? Confirma. Tecla verde. Nandão estará urubu-servando os mais animadinhos na pista. É verdade. Né? Aí o cara deu um passo, né? Um barista de corte. Passo do Lui. Um passo do Lui, leva o CD pra casa, sem certo? Dúvida. Então a perguntinha é a seguinte: eles trabalharam durante o fim de semana pra formatar a perguntinha hoje. Tá preparado? Tem gente já comentando. A parada, né? Certo. Então o lance é o seguinte: uma explicação rápida que a gente quer da nossa torcida. Eu vim pra cá, inclusive, discutindo loucamente a razão da coisa. Então é, a gente quer saber, evidentemente, a promoção é, né, focada, é que fala? Focada. É fo... Laica. A promoção é focada na nossa torcida do Rio de Janeiro. Evidentemente, se você está em Recife e vem passar o fim de semana no Rio de Janeiro, participe, você pode faturar a entrada para a festa sábado lá no Estrela da Lapa. Mas os nossos ouvintes de fora do Rio participem, porque é uma discussão, sim, cabeluda. Sim. Então a perguntinha é: qual a razão, Inandão, sim, pela qual os 75 mil ingressos para Madonna no Maracanã foram vendidos em 24 horas, com preços de 200 a 600? Evidentemente, vamos pensar na carteirinha de estudante que racha ao meio a bagaça. Mas é caro para Dedé numa cidade miserável, num país de quarto mundo, no Maracanã. Ele não está falando do Teatro Municipal, não. No Maraca. Em um dia. É. Um pouquinho mais. Algumas 26 horas. 26 horas. Então, qual a explicação que você dá, meu querido ouvinte, para tal fenômeno social? Olha o endereço, Nandão. É só chegar no nosso site, no oefm.com.br. Selecione Fale Conosco Rio de Janeiro, participe como fez o Genilson de Santa Luzia, o Crânio Evilásio, Marcos Passarinho perguntando: ei, vocês compraram o ingresso pro show da Madonna? Não deu tempo. Deu, né? Não deu. Rodrigo Nips, Nandão, Maurício, que tal? Ah, não, ele quer o endereço da rádio pra mandar uma carta. O cara adiante, é old school, né? Como é, diz você. Mas à frente você passa, né, querido? É. Terça-feira passada nós mostramos o irmão do Naná Vasconcelos, lá de Recife. Então ele volta hoje ao programa. Ronca, ronca. We'll be right back. faca da bananeira, faz da maneira que tu prometeu. Me tira a faca da bananeira, deixa de mexer e me mara bateu. Me enfia a faca da bananeira, faz da maneira que tu prometeu. Me tira a faca da bananeira, deixa de mexer e me mara bateu. Ô menininha, vem cá. Ô menininha, vem cá. Ô menininha, vem cá. Sei que não parece, eu tô doido pra casar. Ô menininha, vem cá. Ô menininha, vem cá. Ô menininha, vem cá. Sei que não parece, eu tô doido pra casar. Enfia a faca na bananeira, faz da maneira que tu prometeu. E tira a faca da bananeira, deixa de besteira e me maravilhou. Enfia a faca na bananeira, faz da maneira que tu prometeu. E tira a faca da bananeira, deixa de besteira e me maravilhou. Ô menininha, vem cá. Ô menininha, vem cá. Ô menininha, vem cá. Sei que não parece, eu tô doido pra casar. Ô menininha, vem cá. Ô menininha, vem cá. Ô menininha, vem cá. Sei que não parece, eu tô doido pra casar. Oi, FM. Oi, pessoal, eu sou o Marcelo Iuca e eu queria mandar um forte abraço rubro-negro pro nosso querido governador Valadares. Então é isso aí, fiquem ligados aqui no Ronca Ronca, lugar especial no DAI brasileiro. Abraço. Once I live a life of a millionaire, spending my money, honey, oh, I didn't care. Taking my friends out for a mighty good time, drinking that good gin, champagne and wine. Oh, just as soon as my money got low, couldn't find my friends and I had no place to go. But if I ever get my hands on a dollar again, I believe I'll hold on to that eagle grin. Call the fun, I'll pull out a fortune when you're down and out. Pull out a fortune when you're down and out, down and out. Oh, yeah. Wait a minute. When in your pocket, there's not one penny. Oh man, them good friends, I'm telling you, you'll find out if you haven't got any. But just let you get up on your feet again. Here they all come telling you, boy, that you're long lost friend. Oh, nobody wants you when you're down and out. Let me tell you about it. Nobody wants you. Ah, nobody wants you now. Down and out, down and out. Nobody wants you. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ronca, ronca. I don't mean to take up too much of your time, but I thought I'd drop this line. Nobody wants you. You see, nobody wants you. Nobody wants you. UFM. Sem promessas ou falsas ilusões, eu peço seu voto, peço seu voto, peço seu voto. Ronca, ronca. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai! Tadinho, Pederneiras. Esse aí é o fundo, é nosso queridíssimo amigo Sunny Pitbull, que tem passado por uma situação sinistra, cascuda, essa coisa de perda, sabe? Essa coisa em sequência, assim. Então, Ronca Ronca manda uma vibração para lá de positivo ao nosso queridíssimo, uma lenda, né? Um músico, um criador de sonhos, um cara que inspira realmente, né? Que dá o jeitinho, ó, vai por aqui, maluco. Aí tu tem que seguir o caminho do cara. Sunny, tamo junto, hein? Essa é a participação dele no CD Ronca Ronca, que você pode faturar sábado agora lá no Estrela da Lapa. É bom lembrar, Nandão, que é a saideira do Ronca Ronca no Estrelinha. A gente dá uma parada depois de 6 meses seguidos e em breve novos capítulos das aventuras do Ronquinha. Então, temos 10 ingressos para a saideira do Ronca Ronca no Estrela da Lapa, 10 ingressos individuais para sortear entre os ouvintes que participarem da perguntinha formatada pela curadoria, que é simplesmente essa: como você explica a venda completa de 75 mil ingressos, capacidade máxima do Maracanã, para a apresentação da Madonna, com preços, vamos dizer, não muito populares. O triplo do que será cobrado em Buenos Aires, no Chile, em Tóquio. Também em Tóquio. Sabe? Tóquio. Mande a sua participação até meia-noite para onde, Nandão? Para o nosso site oefm.com.br, selecionando Fale Conosco e Rio de Janeiro. O Luiz Fortes está por aqui dando a opinião dele. E Luiz Fortes é uma lenda, ouvinte nosso de muito tempo mesmo. Manfriend está por aqui também. E o Genilson de Santa Luzia, malandro, está dizendo que o Gorillaz vai aparecer. Mas é o quê? Negócio de circo? Não, Gorillaz, aquela banda do seu amigo Damon. É mesmo? Você gosta? Vai fazer um som. Bom? um show exclusivo em Santa Luzia? Vai tocar em Santa Luzia. Por enquanto, só tem em Santa Luzia a agenda. É mesmo, né? Santa Luzia, Milão, Edimburgo e... Croácia. Pequim. É novos tempos, né? É mesmo, cara. Vamos averiguar, né? Pô, pede mais informação pra ele, Nandão. Pelo amor de Deus, porque a nossa torcida agora tá completamente desorientada, né, meu amigo? Gurilas totalmente Chamberlain. Única apresentação Gurilas... no Brasil. Loucura, né, cara? Talvez a única na América do Sul. No Cone Sul, é possível, vamos dizer assim. É, pede pra ele mais informação, por favor. GG, meu brother. Genilson. Informa aí, né, meu manda brother? Manda um tchac-tchac pra ele, mano. Manda. Aí. Vai, garoto. Não, hein? Pede mais informação. Como diria a família. Vai, garoto. Onde será a apresentação dos gorilas? Tá aí, Genilson, responde. Eu já tô vendo um monte de macaquinho entrando lá. Na... Que isso, cara? Hein? Demo. Eu acho que os gorilas vão gravar um disco ao vivo em Santa Luzia. Isso é uma loucura, né? Não, mas do jeito que Rio de Janeiro, né, e algumas outras cidades similares estão descendo pelo rabo, Santa Luzia pode ser o novo polo cultural do Cone Sul. Por que não? Temos mensagens aí de nossa torcida falando do Curumim, um e-mail bacana pra caramba. Quem mandou foi o Renato. Esses dias eu ando pensando muito na sua expressão olhinhos fazendo blu-blu. Acho que não é isso não, hein? Ah, esse é o do Ciba, né? Ah, tá. Obrigado. Ah, tá aqui, garoto. Boa tarde, Malval. Como estão as coisas? Obrigado. Tudo certo? Tô ficando meio desorientado. Estamos ao vivo, hein? Dizem, né? Aliás, são 10h35, né? Ah, tá. Tô ficando meio desorientado com esse programa louco, mas pelo lado positivo estou apreciando cada vez mais o que chamamos de música, principalmente a brasileira. Por isso, te peço descabeladamente o som do Curumim, pois o careta e o show de bola... Quê? Pois o careta e o show de bola e você deu moral a ele vez e logo comprei o CD do careta. Não, não, essa frase é uma frase importante. É verdade. Pois o careta é show de bola e você deu moral a ele uma vez e logo comprei o CD do cara. E achei sensacional. Isso. Se puder, agradeço e parabéns pelo programa. Está cada vez melhor. Viva o Brasa, Igor Castor. Então, ele fala do Curumim. Eu consegui, finalmente, depois de muito tempo, o primeiro disco do Curumim. Uma logística, uma operação de guerra, liderada pela lenda da praça Ronaldão D'Astinho. Envolveu várias pessoas, a Maria, do ponto de táxi da Avenida Rio Branco. Enfim, uma coisa complicada para logística. E nós conseguimos o CD mesmo, do Curumim, Achados e Perdidos, o primeiro disco dele. Como é o nome do nosso ouvinte que pediu o Curumim? É o Igor Castor. O Igor tem a atenção dele muito voltada para a música brasileira. Mas então, Igor, o Curumim realmente é um dos principais músicos, né? Da nova safra. Nesse primeiro disco dele, Achados e Perdidos, ele teve a coragem de gravar um deus da música planetária. Um líder, né? Uma lenda, uma forma, né? Olha o que ele fez, cara. Ronca, ronca. We are amazed but not amused by all the things you say and you do. Don't much consent but not involved with decisions that are made by you. Sick and tired of hearing your song, telling how you were gonna change right from wrong. Cause if you really want to hear our views, you have done nothing. You brought this upon yourself. The world is tired of pacifiers. We want the true and nothing else. Ronca, ronca, filho. Você ouviu Avril Lavigne, Kingdom Heaven's Door, Jota Quest, Só Hoje, Diana Cry, I Give It To Him in Bart's Camp. We have whiskey with your water, sugar with your tea. What are these crazy questions that they're asking of me? This is the wildest party that they ever could be. Well, don't turn on the light, cause I don't want to see. Mama told me not to come. Dá pra cantar junto essa, não. Que coisa. Olha a guitarra do Haikuder aqui. Open up the window, let some air into this room. I think I'm almost choking on the smell of... Esse é Randy Newman, em seu disco intitulado 12 canções, é isso? É um 2, esse é um 2 aqui, Nandão? É um 2, né? Lançado em 1970 com a participação espetacular de Haikuder. Haikuder é um músico assim que... Qualquer dia a gente vai fazer essa perguntinha. Qual o talento musical planetário que menos saiu pra fazer besteira do lado? Normal, né? A gente faz todo dia, né? Aliás... Mas a gente não é talento. É verdade, não dá um porra. Toca aqui. Mas muito é bom. Raro, né? É verdade. É raro, né? É, mas exatamente, tipo, não sermos esse talento como o Randy Newman, é que o e-mail, o endereço da UFM, que o Nandão fala sempre aqui, envolvido com a promoção, está aberto para a nossa torcida consertar, sobretudo, as batatadas que a gente manda ao ar. E complementar também as informações que a gente dá de forma meio truncada. Enfim, o Haikuder, como Herbie Hancock, Johnny Mitchell, enfim, poucas vezes saiu para fazer besteira, né? Um cara aqui em 67... gravou o primeiro disco com Captain Beefheart, o cara que em 69 ensinou Keith Richards a tocar guitarra, o cara que inventou Buena Vista Social Club, né? Tirou da miséria, né? Músicos geniais de Cuba para mostrar ao mundo, né? A música cubana de uma forma como a maioria das pessoas não conhecia, e participou de várias outras pepitas sonoras muito interessante, como essa do Randy Newman. 12 Songs. Ele acaba de lançar um disco, há uns 2 anos faturou um Oscar. A perguntinha é: como você explica a venda em apenas 24 horas de todos os ingressos para a apresentação da Madonna no Maracanã? Vamos sortear 10 que vão faturar cada um ingresso individual para a festa Ronca Ronca, sábado agora, no Estrela da Lapa, lançamento planetário do CD Ronca Ronca, e com a participação de Cassim, Rogério Skylab e João Brasil como Djalmas convidados da noite. É interessante para quem já está devidamente formatado para a festa, que tem uma escala, né? São 3 amigos. A sessão abre com o Skylab, logo tipo 11h30, meia-noite. JB João Brasil segura a pipa por volta de 1h30, 2h. E o Cassim, já com o Jumboteco preparado para descer. Trem de pouso. Exatamente. Coloca a tampa na aventura. Então, a escala é essa: Skylab, João Brasil e Cassim. Tem o nosso amigo de Magé aí, tipo, rápido? Magé, tipo, rápido? Eu ganho também. Tem que ser um negócio bom pra todo mundo. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então, tem como dar uma margem que você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, tipo, ganho, todo mundo ganha. Randy Newman, como é que tá a participação da nossa torcida aí? Malandro, o Genilson mandou um link aqui, daquele jornal, um dos mais lidos aí, coisa e tal, e tá aqui, malandro, tal de Creamfields Brasil. Ah, tá. Um evento 15 de novembro, lá em Santa Luzia. Além do Gorillaz, vai ter também... pô, várias bandas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Tá. Mas, vamos em frente. Quais seriam os nomes? Chrome Angels, Dmitry Nakov, Roger Sanchez, Deadmau5, Laidback Lucky. É, um clima, enfim, pista mesmo, né? E o Gorillaz vai entrar nessa escalada, né, cara? E o Silvio Batista diz que recebeu o CD, muito obrigado, coisa e tal. Um abraço. Exatamente, eu ia perguntar por isso, né? Enviamos 20 CDs do Ronca Ronca para a nossa torcida de fora do Rio de Janeiro. E até hoje não tinha chegado nenhuma notícia. Ó, chegou, não sei o que. Então, nosso amigo... Silvio Batista acusa o recebimento. Então, o Correio Brasileiro tá funcionando. If I want to, I'm a stranger to. Hold on. Lembrando que a filipeta de desconto para a festa sábado está no site do Ronca Ronca. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje estará amanhã no site da Oi, oifm.com.br. Nandão, hoje, durante a reunião de produção do programa... Uhum. Faltei, desculpa. Você quis... E eu acho que não era isso. Não, isso aqui são os sapatos bicolores. Depois a gente volta. Meu bem, já sei que teu cigarro em brasas me faz mal. Mas desde que eu te amei num temporal, destino quem decide ao coração. Ronca, ronca. Eu vi ele chegando e consentir. E agora só me resta desejar. Preciso eleger meu vereador. Me ajude a ser eleito. Muito obrigado. vida moderna. A vida moderna. Todas as conquistas da técnica em benefício do homem. Eu, por exemplo, que moro numa cidade grande, gozo de todos os benefícios da tecnologia. Todos, principalmente a poluição sonora. Acordo de manhã, trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr O relógio batendo. Dan, don, dan, don. Desço, já tem crianças chorando. Ah! Ah! O carro não pega. Enfrenta o trânsito. Bibi, vovó. Bibi, vovó. Barbeiro é a mãe. Que fina, hein, Batuta? Tirou carta na rifa, maldito. Chego no escritório, bato o ponto. Blim, blom. Vou pra máquina de escrever. Telefone tocando. Atendo. Alô. Toca a campainha. É o chefe chamando. Vou correndo pra lá. Chega a hora do almoço. Fecho as gavetas. Ploc, ploc, ploc, ploc. Saio. Vou ao restaurante. Cheio de gente. Com licença. Tudo bem? Como vai? Como é que vai lá? Tudo bem? Graças a Deus. Tá tudo bem. Barulho de talheres. Plim, plam. Tem hora do dentista. Vou lá. Enfermeira. Ai! Tem um beliscão na enfermeira. O motorista... Beto, espera aqui na porta. Vai, tá bom. O motor do dentista. Aí sai do dentista. Carlos. Bibi! Beco! Sai daí, não chega! Contramão! Sai daí! Ambulância! Volto pro trabalho! Alô! Chefe chamando! Termina o expediente, hora do rush! Bibi! Sai daí, um momento! Vem, táxi! Batida de carro, briga, discussões! Por fim chego em casa! Em casa! Lá! Doce! Na cozinha, o liquidificador! A panela de pressão. A empregada ouvindo o rádio. Por favor, leva esta carta. Na sala enceradeira. A televisão. Terezinha, vocês querem bacalhau? Bombeão de creme. A mulher reclamou. Ronca, ronca. Estou aqui para confundir. Eu não estou aqui para explicar. Mas, rapaz, a primeiríssima geração de ouvintes do nosso programa, Nandão, participando loucamente, né, meu amigo? O YouTube realmente mexe com esse sentimento, né? Com a lembrança de momentos muito importantes nas nossas vidas, né? Eu tô falando de 26 anos atrás, no início da Fluminense, na época que o Rock Alive, o programa que eu apresentava, apresentou, como o Crânio bem lembrou, o U2, né? E é interessante 26 anos, o U2 entrou no nosso sangue, né? A gente ouve a voz do Bono, o som da banda. Hoje é como se você falasse com Dilcinha, minha grande amiga. Sim, sim. Né? Com família, com mulher. É uma coisa muito próxima, né? De tanto que a gente ouviu, né? E depois de todo esse tempo, a gente ter a chance de ouvir esses relançamentos do U2 com todo esse material, compacto de A Celebration, que era bastante raro estar nessa nova edição do October, do Boy e do War também. Principalmente essas músicas ao vivo, né, que trazem a banda realmente com aquele frescor de início. Eles ainda moleques, né? Então, essa rapaziada que tá mandando e-mail aqui, que certamente conheceu a banda de Dublin através do Rock Live, através da Fluminense, como eu disse logo de cara, o crânio fez meus olhos blu-blu, né? Manja? É mesmo, mano. É. Não, porque hoje é engraçado. Hoje o U2, como eu disse, tá no nosso sangue. Mas há 26 anos atrás... eles eram completamente diferentes de tudo. Essa é a principal marca de uma banda ou de um artista, né, em qualquer área, né, a originalidade, né, a criação. Como o João Saldanha sempre falou, ninguém é filho de chocadeira. O U2 é consequência de um monte de coisa, né? O The Edge é cópia escarrada do Keith Levine, guitarrista do Public Image, ele mesmo fala, né? E o Bono com todas as influências. E aí o Adam Clayton, né, coitadinho, continua tocando mal pra Del, como bem lembrou o nosso amigo, como é o nome dele? Aloysio de Almeida Cruz. Você falou que no prédio da Fluminense tem 3 baixistas melhores. Hoje, com 26 anos depois, eu lembro que tinham 5 baixistas melhores que o Adam Clayton. Mas enfim, o U2, quando apareceu, ele trazia isso, que hoje é muito difícil você ouvir um novo artista, um intérprete, uma banda, que você perceba muita originalidade. O U2, quando apareceu, ele não estava em corrente nenhuma, por mais que ele viesse aquela coisa do post-punk, mas não havia nenhuma banda parecida com o U2. E evidentemente, essa originalidade sempre foi a razão deles estarem aí há quase 30 anos e vão ficar por mais 30 anos, né? Em cima desse talento que eles têm e pouquíssimos outros conseguiram desenvolver e criar, se reciclar, se reinterpretar. Enfim, a participação dos nossos ouvintes de tanto tempo atrás é pura alegria. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje amanhã no site da OFM, ofm.com.br. A gente vai para Bolívia. Acho legal chegar lá, né, meu primo? Seria interessante. Ô, Diu aqui. Vamos lembrar mais uma vez da promoção? Faça-me um favor. Participação descabelada da nossa audiência, né? A perguntinha é essa. Como você explica toda a capacidade do Maracanã, 75 mil ingressos para Madonna, no Rio de Janeiro, toda essa capacidade ter sido vendida em 24 horas. Em um dia apenas, os ingressos... Temos 10 ingressos individuais, não para Madonna, mas para Ronca Ronca, sábado agora, no Estrela da Lapa, no lançamento planetário do CD, gravado aqui no estúdio da UFM e lá no Estrelinha, com a presença dos Djalmas Cassim, João Brasil e Rogério Skylab. Skylab abre, mais adiante o JB, João Brasil, e o Jumboteco já descendo, o Cassim assume as carrapetas. E você, malandro? Fica só na manguaça. Manguaça. Comemorando, isso, né, meu amigo? É um filho nosso, né, Nandão? Você amamentou essa criança. Que isso, cara? Vamos subir, então? De gracinha. Olá a todos, aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca Ronca, ouvindo esse som classe A. Abraço. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. Nandão, por favor, Sua Excelência Martinho da Vila, mais uma vez no programa da gente. Obrigado. Aí, gente, Todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Martinho da Vila, tô ligado. Opa. Quando é que a gente vai trazer o Martinho aqui, o Ronquinha, cara? Hein? Quer que eu ligue pra ele? Gostaria. Beleza. Olha, agradecer, Nandão, a nossa torcida que durante a semana envia ideias espetaculares para o programa, de promoção, de pergunta, informação de disco que a gente mostra aqui. Enfim, as mensagens que chegam durante a semana são respondidas pela produção do Ronca Ronca, né, Nandão? E, por mim, pelo Nandão, pelo Gil... Pela brigada, a brigada quando tá por ali apagando o incêndio também. Caramba. Responde. Enfim, por favor, participe durante a semana do programa que é da gente, né? O Jumboteco tem espaço sobrando, meu amigo. Agradecer nossos amigos do Bibi Sucos, também estão devidamente introduzidos na história do CD do Ronca Ronca. Manja, levantando o balão. Quando o balãozinho vai subindo ali, bota a mãozinha ali, cai aquele bagulho, queima, não sei o quê. Puxa. É, exatamente. Pô, um beijo Diga grande lá. Pro Serginho, né? O que tem lá? O que tem lá que você gosta? Agora eu tô tomando sabe o quê? Cuidado, antigripal. Cuidado, esse negócio eu tô tomando isso, sabe cara. O quê? Pô, que papo é esse, meu camarada? Tem um antigripal lá que é maravilhoso, rapaz. Toma logo meio litro. O sangue, se liga nesse aqui. Olha só. Isso, rapaz, manda um abraço pro Pedro Nazaré. Nazaré, você deu uma impregnada frenética na última festa, na última edição do Ronca Ronca Luna Estrela. Deu aquele popular... sumiço, né? Tradicional na sua personalidade enquanto gente a nível de ser humano. E tá dizendo que tá com a gente aqui, que vai aparecer de novo lá no Estrelinha. É um contador de história, né? Um loroteiro, vamos dizer. Flutua, assim. Né? Flutua. É. O Rodrigo Groove, de São Paulo. Vocês são fenomenais. Maurício, tô na escuta aqui em São Paulo. Adoro a forma como você faz o programa. Parabéns. O Estevão Cazé do Binário. Opa, eu ia perguntar pelo Estevão, mas cara. Ele é primo da Regina Cazé, você sabe, né? Segundo grau. Fala galera do Ronca, coisa e tal, YouTube, recomendo o episódio do South Park chamado More Crap. Beleza, não vou assistir. O Ramon de Abreu e Silva, Rodrigo Nunes, muita gente por aqui, muitos e-mails, você vai reclamar amanhã. Olha só, já que o Estevão está conectado com o Ronca Ronca, e terça-feira passada eu falei da minha alegria, né, quando ele participa. Tem aquele e-mail da menina que fala do Robert Wyatt. Tem aí? Sempre. Aproveitando o Soft Machine aqui ao fundo. Espera aí, só um pouquinho que eu estevo. Esse é o Soft Machine do Robert Wyatt, gravado na BBC, na Radio One, no programa Top Gear, que era apresentado pelo nosso queridíssimo John Peel. O Soft Machine com Robert Wyatt, Mike Rutledge, o Hugh Hopper no baixo, o Elton Dean soprando essa corneta desenfreada aí ao fundo. E veja você, Nandão, como são as coisas que realmente mostram o poderio devastador desse meio de comunicação que nós estamos utilizando aqui. Nandão vai ler uma mensagem que chegou essa semana. Ainda agora eu falei, né? Dessa comunicação que nós temos com a nossa audiência durante a semana, independente do programa. Nandão, com a palavra, por favor. Oi, Ronca. Quero dizer que estou fora do meu corpo, em delírio, chapada, desde o momento em que ouvi Shipbuilding com Robert Wyatt semana passada. Jamais senti tanta emoção ouvindo rádio, ou melhor, computador. Ainda bem que vocês tocaram duas vezes a música. Assim que acabou o programa, baixei 3 versões da música e encomendei o CD. No dia seguinte, fiquei olhando para o mar, imaginando os navios indo para a Guerra das Malvinas, cheios de meninos que não voltaram. Uma ilha desgraçada que não vale a vida que lá, as vidas que lá ficaram. Maurício, entrei no Google e no YouTube, vi dezenas de links para Robert Wyatt. Também pela primeira vez, minha curiosidade ficou travada. Não acessei nada. Sabe por quê? Porque nada se compara com vocês contando as histórias. Vou chorar, hein? Quero ficar com a sensação de imaginar as coisas. Peraí, volta. Quero o quê? Tá chorando também, né? Segura. É. Porque nada se compara com vocês contando as histórias. Quero ficar com a sensação de imaginar as coisas, sem ter certeza, realmente delirando. Será que eu estou enlouquecendo? Por favor, fale mais do Robert Wyatt, do Soft Machines, etc e tal. Beijos, Maria Augusta de Santos. Tá com o zoinho fazendo blu-blu, né? Categoria. Olha pra mim. É uma poesia, né? Putz grila, cara. Não é um e-mail. Rapaz, mas isso aí, esse e-mail, como é o nome dela? Maria Augusta. Da Maria Augusta. E se cai na mão de um antropólogo, de um estudioso em comunicação, que passe pela música, o cara escreve um livro, né? Sociologia. Porque o que ela fala aí é uma desafinação completa com a maioria, né, que está na nossa frente, né? Uhum. O negócio da pressa, da rapidez, das coisas que têm que ser consumidas, você não pode esperar, você não pode fazer isso, você não pode aquilo, blá, blá, blá. É assim. Meio Ronald Golias ali, né? Exatamente. A nossa vida hoje é assim. Por mais que aqui no Ronca Ronca a gente procure captar um pouquinho do tempo e dos ouvidos da nossa audiência. Né? Peraí, meu amigo, porra, presta atenção um pouquinho aqui, olha. Falei, não, o disco vai sair, a gente vai tocar. Isso é outra coisa importantíssima. Ainda agora chegou um e-mail de um ouvinte nosso que há um tempão vem pedindo o disco novo do The Fall. É. Né? Uma das 3 bandas prediletas do Ronca Ronca. Como é o nome dele? Tem o nome dele aí? Em alguns momentos. Em alguns momentos, minha nossa. Walter Carvalho, o Valtão, lá de Contagem das Abóboras. Eu fico imaginando que número deve estar essas abóboras, né? Mas enfim. Então, ele pede o disco do The Fall. Só que, Walter, né? Nós não temos o disco do Fall. Eu, infelizmente, já pedi várias vezes para amigos que viajaram, para ir para a loja. Não chegou, não tenho. E isso é importante a gente falar, sobretudo aos nossos novíssimos ouvintes. Nós apenas mostramos aqui disco mesmo. Né? É assim, um freio patético que a gente usa para ter um mínimo de dificuldade. Hoje em dia, com as facilidades que existem, né? Para você ter acesso a todas as músicas do mundo, é muito fácil você juntar e tocar. Ah, baixa aí, Nandão, o disco do Fall. Mas é isso que como é o nome da nossa ouvinte? Maria Augusta fala, eu amo o Fall. Tive o prazer de ver o Fall 4 ou 5 vezes na minha vida. Já contei aqui a história, entrei com o Sirico e a Andrea em Croydon, no Underground, junto com o Mark Smith. Nos embebedamos durante 40 minutos num pub. Não conhecia o Mark Smith, cruzei com ele na rua, já falei isso aqui várias vezes. Enfim, e entrei de graça no Croydon com a Andrea e o Sirico, com o Mark Smith na frente. We Are The Fall, e entramos e enfim. Então, o que ela diz, eu não tenho disco, eu amo Fall, adoraria tocar, adoraria conhecer o novo disco The Fall, mas não tenho nenhuma pressa de mostrar. Então, aqui, todos esses discos são discos mesmo, à vera, emprestados, que a gente compra, que a gente recebe, que a gente troca. O Nando troca vários discos pelo corpo dele, que semanalmente. Enfim, não temos pressa de nada. Quem tem pressa, realmente, a internet está na frente. É só baixar o disco do Fall, ouvir. E é o que ela diz. Aí é que a gente puxa a brasa para a nossa sardinha. A nossa diferença para qualquer outro programa que tem, né, toda a capacidade de baixar todas as músicas e mostrar para, né, os mais curiosos, os mais apressados, é que a gente coloca algum tipo de informação ou coloca algum tipo de molho, um laço diferente, que muitas pessoas pedem para que a gente mostre músicas que eles ouvem todos os dias. Uhum. Né? Mas se tocar aqui vai ser diferente. Sim. Vai ter um negócio diferente antes, vai ter um negócio depois, a gente vai falar, vai entrar o Ronald Golias, não sei o quê. Então o colorido fica outro. E essa é a principal diferença do Ronca Ronca. Não temos pressa nenhuma. E cada vez mais, com mensagens como essa da Maria Augusta, a gente vai ficando mais ralentado mesmo. Enfim, vou dedicar a Maria Augusta de Santos. Mostramos duas vezes, terça-feira passada, Robert Wyatt com Shipbuilding, a música composta pelo Elvis Costello para ele. Um ano depois do Robert Wyatt gravar a música e fazer muito sucesso comercial, inclusive entrou na parada, o Elvis Costello gravou. E simplesmente com a presença de Chet Baker no solo de cornetinha, meu amigo. Is it worth it? And you and the coat and shoes for the wife and a bicycle on the boy's birthday. It's just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Well, I ask you, the boy said, Dad, they're going to take me to task. But I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got killed in for saying that people get killed in the result of this shipbuilding. With all the will in the world, diving for dear life, and we could be diving. Thank you. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca. Curtindo. Olha o Chet Baker, meu amigo. Zoinho da Maria Augusta, essa hora inundaram Santos, né, cara? Mas antes eu mostrei o Soft Machine gravado no Top Gear, o programa de 70-71 que era apresentado pelo John Peel. E o Túlio, nosso ouvinte, né, símbolo da tropa de choque do Ronca Ronca, semana passada lembrou que o John Peel completou, né, porque ele está mais do que vivo com a gente, 69 anos semana passada. E como a cada semana nós temos, né, o Jumboteco cada vez mais estufadinho com novos ouvintes, muita gente pergunta, que voz é essa, Nandão? Obrigado, Nandão. Ronca, ronca. I figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. Oh, yeah. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca, that has many things in common with your program. It's tuned into your program today because of the... Esse é o John Peel, gravado alguns anos atrás, pelo Marcelo Caipirinha. Marcelo de Miranda. Exatamente, quando o Strokes estava não ao vivo. As sessões do John Peel raramente foram realizadas como a gente faz aqui. Ele vai a algum lugar, grava e depois ele coloca no ar o material captado ali. Então o Marcelo, na hora do programa, se comunicou por e-mail com o John Peel e ele falou isso tudo e citou o meu nome e o nome do Ronca Ronca, que é uma felicidade gigante para mim. E a gente usa como vinheta. Esse é o John Peel, que junto com o Big Boy são as principais influências, são as razões pelas quais nós estamos aqui. Como bem diz o João Saldanha pela segunda vez no programa, ninguém é filho de chocadeira. Então, se a gente tem essa relação toda com o rádio, com as músicas que a gente mostra com a nossa audiência, com cuidado de chegar e falar, pô, meu amigo, presta atenção aqui no Chet Baker. Tudo isso é graças ao Big Boy e ao John Peel, entre outros, né? Muitos outros. Lá vem ele, hein? Cai. Nandão, agora sim o disco que a gente tava conversando, que você tá muito curioso de ouvir. Então vai, garoto. Pô, Costela canta demais, né? Meu nome do cara? Elvis Costela. Please remember me, Mother, my love. Ronca, ronca. O cara tá cansadinho pra dedéu aqui, hein? Esse é o disco que vem na mais recente edição da Mojo. M de Maria, O de Otário, J de João e outro O de Otário, The White Album Recovered. O disco branco dos Beatles, 40 anos, lançado originalmente em 68. Aí os 17 faixas gravadas é por um monte de gente desconhecida. Nós ouvimos a Vashti Bunyan, uma cantora folk britânica espetacular que sumiu por 40 anos e ressuscitou agora, tipo, cult total, né? Então, a Mojo é um presente, né, sem preço, um disco como o álbum branco dos Beatles regravado das formas mais desajustadas, se esse termo poderia ser usado, da original. De repente, o Beatlemaníaco mais ferrenho vai torcer o nariz, se torcer todo, dar com a cabeça numa quina de mármore. Agora também o tal negócio, né, Nandão? Qualquer música do disco branco dos Beatles, se nós gravarmos com o auxílio da brigada, o tamborim batendo aqui, na mesa, vai ficar bacana. Vai ficar bom. Foi família que transformou o álbum branco em referência, não? O álbum branco, não? Não, referência que transformou em referência. Ah, foi referência. É, o Gontijo, é. Entendi. Tudo pra ele é álbum branco. Pô, tô a fim de comer um filezinho, um álbum branco total. Aí ele vai. Entendi. E vale a pena chegar no site da Mojo, que tem muito mais músicas lá, comentários. É. Eles pegaram outras versões do álbum branco e colocaram pra ela, né? Tem muito mais coisas. Deve ter umas 40 músicas lá. Peace of mind. I give you everything I got for little peace of mind. É, quanto tempo pra acabar o milho e acabar a pipoca? 27. Opa, tempo bom pra caramba. Meia hora então de programa. Uia. Promoção valendo ainda 10 ingressos individuais para a festa sábado agora no Estrela da Lapa, lançamento planetário do CD Ronca Ronca, com as participações dos Djalmas, na ordem de aparição: Rogério Skylab, João Brasil e Cassim, os 100 primeiros pagantes de ingresso, sim, recebem o CD. E lá dentro, Nandão vai distribuir aos mais animados, aos mais bem vestidos, lógico. Nazaré já está aqui garantido a presença dele como o número 1 Chamberlain. Que isso? Vai levar o CDzinho. Loucura. É, então, 10 ingressos individuais para quem participar do sorteio, dizendo qual a sua explicação para a carga plena de 75 mil ingressos para a Madonna no Maracanã ter sumido essa carga em apenas 24 horas? Qual a razão para esse fenômeno social, sexual, musical e político, né? É. Só não me diga que toca ali. Ronca, ronca. FM. Oi? All that the grasses grow and the waters flow in a free and easy way. But give me enough of the rare old stuff that's made near Galway Bay. Come gougers all from Donegal, Sligo and Leitrim too. And we'll give them the slip and we'll take a sip of the rail of Mountain Dew. Skiddery idle little dum, skiddery idle little dum, skiddery yum and idle little dum day. Skiddery idle little dum, skiddery idle little dum, skiddery yum and idle little dum day. There's a night little still at the foot of the hill where the smoke curdles up to the sky. Be a whiff of the smell, you can plainly tell that there's butchered boys close by. Where it fills the air with a perfume rare and betwixt both me and you. As home we roll, we'll drink a bowl or a bucket full of Mountain. Skiddery idle little dum, skiddery idle little dum, skiddery yum and idle little dum day. Skiddery idle little dum, skiddery idle little dum, skiddery yum and idle little dum day. First learn it well, this year's the pile, have written your prizes high. A sight for shame from Ireland, drink a sight for weed and rye. Go away with your pills, it'll cure all this for pagan Christian or Jew. Take off your coat and grace your throat with a bucket full of Mountain Dew. Skiddery idle little dum, skiddery idle little dum, skiddery yum and idle little dum day. Let the grasses grow and the waters flow in a free and easy way. Give me enough of the rare old stuff that's made near Galway Bay. Thank you. and it made a pretty penny. I put it in me pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me. But the devil take the women, for they never can be easy. Mushering their doodle-da. Essa é a sua banda predileta, né, Nandão? O Thin Lizzy. Whiskey in a Jar, um clássico, e nós ouvimos antes um pouquinho um som de vinil antigo para Dedéu. Talvez a banda que tenha projetado essa música planetariamente, o The Dubliners, que nós ouvimos antes ainda com The Pogues, a banda queridíssima de nossa torcida, com o descacetado do Shane McGowan. Semana passada subiu a voz principal do The Dubliners, Ronnie Drew. E aí, pela terceira vez no Ronca Ronca, hoje a citação clássica de João Saldanha: ninguém é filho de chocadeira. E se Ronnie Drew não tivesse nascido em Dublin, nós hoje começamos o programa com o conterrâneo dele, Boninho. Boninho não seria cantor. Uhum. Manja? Claro. Não, vem mais um pouquinho pra mim, por favor. Isso. Você tá com um negócio aí meio esquisito hoje. Valendo saideira, então, né? A promoção, 10 ingressos individuais para a festa sábado, agora dia 6, no Estrela da Lapa, lançamento planetário do CD Ronca Ronca, com as presenças nas carrapetas de Rogério Skylab, João Brasil e Cassim. A perguntinha é fácil: como você explica o fenômeno de toda a carga de ingressos para o show da Madonna, 75 mil ingressos, ter evaporado em apenas um dia, em 24 horas, não existe mais ingresso no Rio de Janeiro. E provavelmente será assim em São Paulo, né? É verdade. Como é que a nossa torcida participa da reta de chegada? É só chegar no nosso site, oefm.com.br, selecionar Fale Conosco Rio de Janeiro e participar. O Guilherme Bastite Canarines, lá de Recife. E por falar em Recife, o Cristiano Costa tá lembrando da subida do mestre Salustiano, o cara que levou a música brasileira a outro parâmetro. É verdade. E aí, citando João Saldanha pela quarta vez, se não fosse o Salustiano, não existiria Chico Sainz. Oh, yeah. E não existindo Chico Sainz. Tá achando graça. Ha, garoba. You know, it takes a mighty good woman, a mighty good woman, to help a man. Teu cinto de segurança tá bem aí? Com certeza. Wanna dedicate the song? Yes, I do. To all the women out there helping a man get up. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Oi FM. Ronca, ronca. Aonde eles, Esgovel? Volta, bicho! A rapaziada está com saudade de você. Cadê aquela alegria, aquela juventude? Sua mãe está chorando, seu pai, sua avó, sua sogra e o seu cachorro voltou para o colégio interno. Volta, bicho! Come on, crazy people! O som de Wiz Baby Charlie! Hernandão, quais foram os últimos comunicados do nosso amigo Obama falando da chegadinha dele lá em cima? Como assim os últimos comunicados? É, pra gente aqui, intimamente, porque é o negócio da música do Kenny, né? Que a gente tem mostrado desde que ele apareceu. Ó, o caboclo vai levar o negócio. Aí vai bombar. O quê? A música do Kenny vai bombar o Afeganistão, né? Essa coisa toda. Ô, sangue. E a gente espera que ele se lembre da gente. Pô, Ronca Ronca lá na UFM, ao vivo, falando da gente. E neguinho, não chega, não vai chegar, porra. Pois é. Vai tomar um pipoco. Tô com essa impressão. Vai começar. Ah, você também tá achando isso, né? Tô com essa impressão, rapaz. É mesmo. Conhecendo os americanos como eu conheço? A torcida da América? Não, o Escobar e mais 5, né? O que mais diz a nossa torcida? O negócio lá do gorila está não, pegando mas, fogo, mas, né? Mas tá, tem dois jornalões aí, a notícia está espalhada. Eu quero mandar um beijo grande. Pô, a gente vai ter que ir lá, né? Claro, meu amigo. Como é o nome do nosso ouvinte, Santa Luzia? Genilson, prepara aí um quartinho pra gente. Vamos chegar com tudo, né, cara? É verdade. Cachorro, periquito. Mandar um beijo pro meu amigo Juca Muni. Grande Juca. Que espetáculo. Lá no PDF, Sangue Bom da Fé. Cassinho também tá na escuta. Estevão do Binário, meu brother. Tamo na praia com a bateria, fazendo a chupeta pra eles tocarem lá. Rapaz, o Paulo André. Paulo André, de Recife, né? Certamente o cara que veio na frente, né? O pelotão de choque dessa turma de Recife, que tão brilhantemente ocupou o espaço musical, cultural no Brasil nos últimos anos. Paulo André foi o cara que ralou ali, feito um condenado, um desgraçado pelo Chico Science, pela Nação Zumbi. Já trabalhou com um monte de gente de Recife, ali da área, né? Um monte de gente de Pernambuco e outros lugares, mas é um empresário, fez o Abril pro Rock, estive com o Paulo André nas 3 ou 4 edições do Abril pro Rock, lá logo no início. E o Paulo André me ligou hoje, ficou de ligar, deve ter dado alguma ingresia. O Paulo André hoje está trabalhando com o Mundo Livre. Nosso amigo tem aí o Fred 04, aquela Fredão, parada dele no carro. Fredão. Um espetáculo, né? Tava trocando pneu na hora, rapaz. Emenda aí. Um Obaminha aqui no fundo. Vai. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. É foda que tu prestando atenção no trânsito aqui, pô. Espera aí. Nandão, de novo, pelo amor de Deus, isso aí é uma escultura, né? Uma. Parece que o Zerbini fez uma instalação, né, cara? Barrão. Vou repetir. Isso. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM, aqui é o Fred 04. E aí, porra, foda que tu prestando atenção no trânsito aqui, pô. Espera aí. Alô, Nandão. Tá funcionando aí? Tá, lógico que tá. Até meia-noite. Tá acabando, mas tá funcionando. Mas aí o Paulo André me ligou. E hoje eu almocei com um grande amigo nosso, um amigo em comum, Nandão. É, que você sabe muito bem quem é. E a conversa acabou em Recife. Acabou em Recife. E eu falando, né, citando uma máxima do programa já há bastante tempo. Quando a gente proclama aqui que a Nação Zumbi é hoje, setembro de 2008, uma das 10 bandas mais cascudas e sinistras no mundo. Tá lá. Diz aí, um gringo desse aí qualquer. Um gringo? É. Bacana, lá de cima. Tá lá. Entendi. U2, a Nação tá do lado. Gogô Bordela, a Nação tá do lado. A Nação, certo, passa. A Nação tá ali. E a, né, a equação matemática do programa diz que se Chico Sainz estivesse vivo, a Nação Zumbi seria a principal banda do planeta. Aí não teria pra ninguém. Ninguém. Stones, U2. Orquestra Boaba. Orquestra Baobá. Bota todo mundo no saco que a nação vai comer com farofa. É tipo o Usain Bolt, né? A nação comeria com farofa. Hoje ela tá lá, entre as 10. Uhum, uhum. Mas enfim, aí o Paulo André ligou de Recife dizendo pra gente fazer um jabazinho, um caô, mandar uma letra aqui, em relação ao show do Mundo Livre, sábado. No dia do Ronca Ronca. Aí eu falei, pô, Paulo André, bacana, vamos fazer. É exatamente no dia do Ronca Ronca, na mesma hora. Aí eu falei, velho, mas aonde vai ser o Ronca Ronca? Eu falei, você atravessa o Circo Voador, você tá dentro do Ronca Ronca, dentro do Estrela da Lapa. Nossa, é mesmo? No mesmo dia, na mesma área, no mesmo local, tudo é exatamente, mas não tem problema não, a gente vai falar, porque vai ser maravilhoso. A nossa torcida passar por um, por outro, e ali aquela suruba sonora. Há uma troca. Exatamente, vai Ronca Ronca, Mundo Livre. Mais uma vez o Fred 04, pelo amor de Deus, cara. Vou repetir. Isso. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM, aqui é o Fred 04. E aí, porra, é foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui. Tá trocando um pneu, rapaz, agora. Mas enfim, Mundo Livre. Sábado, no mesmo horário do Ronca Ronca, no outro lado da Mente Sá, no Circo Voador. Maravilhoso. Então você vai num, vai no outro, fica ali naquela alegria, tudo em nome da alegria. E o importante, como diz nosso amigo de Magé, sim, tem que ser bom pra todo mundo. É verdade. Aí o Paulo André ficou de ligar e não ligou, deve ter dado uma ziquezeira no telefone dele. Enfim, agradecer a participação da nossa torcida. Lembrar que o Ronca Ronca agora, sábado, é a edição saideira no Estrela da Lapa. A gente vai dar um break na historinha, volta adiante com novos capítulos. E, coincidentemente, a gente fecha a tampa dessa segunda temporada do Ronca Ronca no Estrela com o nascimento do nosso filho, né? Um filho que foi gerado por todo mundo. Eu sempre faço questão, Nandão, de frisar isso aqui, né? Toda essa trozoba, todo esse trelelê tem como única razão a nossa audiência. As pessoas que participam, quem deu ideia, quem prestigiou a vinda do João Donato, do Canastra, do Binário, do Cassim, do Tony Platão, que infelizmente não está do disco por problemas de liberação de música. As músicas do Tony todas são regravação. Uhum. Enfim, todos que fizeram isso. Sunny Pitbull, Fino Coletivo, Skylab, enfim, todo mundo que participou do disco e a rapaziada que ficou na retaguarda, né? Essa sim é a razão principal. Então esse disco é de todo mundo e por isso ele é de graça. Exatamente. O disco é de grátis. Os 100 primeiros pagantes de ingresso à festa ganham o disco. E lá dentro, Nandão e nossa equipe toda de produção, né? Muita gente distribuindo aos mais animados. Até porque é um dinheiro público, é lógico. Não tem dono, né? É. A mãe dele também, né? Vamos dar um vazar, então? Quanto tempo? Quanto tempo? Nenhum tempo. Ih, acabou, é? Você acha bom, que é brincadeira? Beijinhos, bye bye. Juca, um beijo. Sábado a gente se encontra no Estrela da Lapa para que a gente possa apresentar oficialmente o nosso filho, né? De todos nós, a nossa... Você é uma grande mãe, Maurício. Mas quem amamentou foi você, né? Que isso. Logo no início do... Logo no início do programa a gente passou por Dublin. A gente encerra por Dublin. Beijinhos, bye bye, tchau, obrigado. Ronca, ronca. I